pertence. Você tem muito ainda que aprender, pois cada planta, pedra, criatura está viva e tem alma, é um ser. Se crê que só a gente é seu semelhante, que os outros não têm o seu valor, mas se seguir pegadas de um estranho, mil surpresas vai achar ao seu redor. Já ouvi um lobo uivando para a lua azul. Será que já viu um homem se sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e com as cores do vento colorir. E com as cores do vento. Trilhas da floresta, provando das frutinhas o sabor, rolando em meio a tanta riqueza, nunca vai calcular o seu valor. A lua, o sol e o rio são meus parentes. Garça e a lontra são iguais a mim. Ligados uns aos outros, neste arco, neste círculo sem fim. Já ouvi um lobo uivando para a lua azul. Será que já viu um lince sorrir? É capaz de ouvir as vozes da montanha e como as cores do vento. As cores do vento colorir. Árvore, aonde irá se você acordar? Nunca saberá. Não vai mais o lobo e vá para a lua. Você só vai conseguir desta terra usufruir.